Vocês não querem fazer a intro, não? Não. É. Que legal, hein, cara? Que... Não, o desgraça, a gente tinha combinado que tu era o host do bate-papo. Fala aí, então. Porra, então tá. Ah, cara, pior que é uma bosta fazer, É né? uma bosta? Deixa Não. eu fazer aqui. Tá começando mais um bate-papo do Locadora TV. A gente vai falar sobre o imposto cultural dos games aqui no Brasil, que supostamente ia acontecer, não vai acontecer, o que que deu, não se sabe. Hoje temos aqui o Nintendista Safado Cat. Presunto. O sommelier de tudo. E aí? Beleza? O Belo, Barbelo. Essa entrada tá muito MDM, cara. Ah, cara. E o Keno, o sapo mais pulador, como diria. Mas, ó, caralho, essa tá mesmo, né? Já era, né? Essa intro do bigode fica melhor, pô, cara. Pula, pula, pô, cara, pula, mas é uma boa. É o sapo mais pulador, cara. Pô, é. Pô, eu vou matar o bigode. Puta merda. Então, começar falando do imposto aí. Resumo em quatro linhas, Belo. O que que aconteceu? Lançaram uma notícia falando que a Ancine iria colocar mais um imposto sobre jogos, que já tem imposto pra cacete, porque os jogos são ditos como jogos de azar, tem um cálculo lá, não vamos ser aqui explícito em tudo, né, explicar tudo certinho, mas tem um cálculo que os valores dos jogos ficam absurdos por causa disso. E vazou uma notícia, eu não vou dizer quem foi, entendeu? Mas vazou a notícia, o cara tá falando que a Ancine ia fazer mais um imposto desse. Provavelmente o cara leu o documento, ele viu que nem toda pessoa de internet vê, só vê a parte que realmente a gente pode reclamar. Ele viu, caralho, aqui tem mais um imposto. Ele cagou pro resto e lançou a notícia. E a notícia vazou. Vazou tanto assim de forma correta que os sites assim, tipo IGN, a UOL Jogos, todo mundo foi lá e caiu de cima disso. A Ancine veio a público e falou. Se não me engano, a Ancine até se entrou em contato com a galera lá do Critical Hit. E falou que não era isso. Inclusive, o que ela tava querendo fazer não era aumentar. Que ia, assim, rolar um imposto, só que o que ela tava querendo fazer era diminuir o valor dos jogos aqui no Brasil, facilitando o mercado. Porque, pelas explicações dele, eles estão percebendo o que, tipo assim, todas as empresas de games já viram, e eles não tinham enxergado até agora, que o Brasil é um mercado forte nessa parte de games. É, o documento, que até o Desgraça comentou, o documento tem mais de 130 páginas. Então, pro cara só ver a página que tinha lá essa questão do, tipo assim, ah, vai ter mais imposto, não sei o quê, governo golpista... Ele só viu só, na minha opinião, ele só viu só o que interessava a parte a ele. Mas antes ele já veio a público e deixou isso bem claro. Que quer diminuir o imposto de jogos, sim. Quer que fique um valor mais tranquilo. E se antes fizer isso, acho que é melhor para os games. É melhor para o Brasil. Porque o nosso mercado aqui é muito grande dessa porra, cara. Eu tava vendo hoje, questão de multiplayer de tudo. Eu tava vendo um bate-papo hoje da IGN. Por mais que a Nintendo não esteja mais no Brasil... Mas ela fica de olho, tipo, a Nintendo é uma das únicas empresas, se não for tirando a PlayStation e a Xbox, que, tipo, essa empresa, assim, de videogame, que mesmo não trabalhando aqui no Brasil, ela tá mantendo a revista Nintendo ainda viva, a Nintendo World, se não me engano, né, a Nintendo Power, não lembro agora de nome certo. E, tipo, assim, eles sabem, as empresas... Sai, cara, eu acho que sai, se não é a Nintendo World, a Nintendo Power. Tirando a Sony e a Microsoft, né? A PlayStation e a Xbox. É, a Microsoft, enfim. Só pra deixar você claro. Entendeu? Você entendeu? Depois você corta lá, editor, querido editor, depois você corta. Mas a questão é que, tipo assim, a gente tem um mercado forte em potencial. E, tipo assim, a gente compra a parada cara. Imagina se o valor tiver menor, se a gente não, o que a gente não vai fazer com isso? Então a Ancine parece que viu isso. Agora, as dúvidas. Então, primeiro falaram que ia ser um outro imposto, ou seja, ia acrescentar. Aí quando a Ancine veio a público, ela falou que, na real, não ia acrescentar, ia diminuir o valor. Então significa que o imposto vai ser substituído por um menor, é isso? E aí que tá, Cat. Entendeu? É mais ou menos isso. Fala, Desgraça, fala tu que... Não, é que o negócio é o seguinte, que eles vieram, que, tipo, do nada vem essa manchete aí, a gente, tipo... Até parecia mentira, tipo, do nada, dois... Tipo, a UOL reportou isso, depois o Olhar Digital fez uma matéria sobre também... Daí, tipo, porra, vem muito do nada isso aí, parecia, tipo, até mentira. Daí, assim, confirmou que ia rolar, mas, tipo, não era, tipo, certo. Daí, apareceu a Ancine, eu acho que foi, sei lá, no final de semana ou nessa segunda, talvez, falando, ah, isso aí é só, tipo, uma possível mudança no que vai ter, que é um negócio que é cobrado caro, provavelmente eles sabem que é um negócio que dá lucro, só que daí não se sabe se, ah, eles iam fazer isso, daí viram que o backlash foi muito grande, né, daí arregaram, como eu comentei com quem é que o governo atual arregão, né, que vai fazer qualquer coisa assim, os caras, não, gente, não é por aí não, a gente não vai fazer isso aí, daí não se sabe, mas pelo que parece, eles estão querendo, tipo, ver a opinião do público, cacete, mas eu lembro que lá por sábado eu tava vendo gente no Twitter reclamando que, ah, a Ancine passou aqui o site delas pra dar, a gente dar a opinião, daí entrava no site e tava até fechado o bagulho, tipo, não funcionava o site que eles passavam. Tipo, os caras estavam fazendo... Típico, né, cara, né, Brasil? Mas pode ser muito isso que o De Graça falou mesmo, que eles arregaram, entendeu? Eles vieram a público e quiseram, tipo, defender esse lado. Mas pode ser isso mesmo, eles arregaram, viram a opinião contrária disso e jogaram pra frente. O certo mesmo era eles poderem, tipo assim, tirar, não quero que o governo tire um dinheiro do que tá sendo vendido aqui. Pode tirar, cara, pode tirar sim o imposto. Mas, tipo assim, imposto justo, né, gente? É o que é difícil aqui no Brasil. Tudo que você faz aqui, cara, pô, o jogo, praticamente, o jogo lá fora tá mais ou menos quanto, De Graça? Tu que de vez em quando compra com conta internacional. Eu? Tu não compra não, cara? Tu ia comprar o Persona lá, caralho? Não, eu ia comprar, mano, tá difícil, mas na média sair por 40 dólares, assim. 40 dólares, aí aquela parada, como um jogo de 40 dólares chega aqui no Brasil e vira 250, né, 230, que de vez em quando você acha um jogo agora no lançamento, não tem explicação nenhuma pra isso, entendeu? É um imposto, assim, muito absurdo, cara, muito absurdo mesmo. Eu não quero nem imaginar, cara, se como o Switch vai chegar aqui. Os valores do Switch já estão absurdos já por causa do lançamento. Mas imagina ele rolando assim por fora, mesmo com a Nintendo aqui, como é que não ficaria? Entendeu? É brabo, cara, é brabo. Cara, a gente já tem essa questão do preço do console, né, cara? Com a questão quando foi com a Sony, né? Quando a Sony tentou produzir o PS4 aqui. E, tipo, todo mundo achando... O cara falou na entrevista, ó, nossa ideia é pelo menos meter esse videogame uns R$800, pra todo mundo conseguir comprar essa porra aqui. E ele não conseguiu, né? No final o videogame ficou 2.000 e pouco, se eu não me engano. Foi o preço inicial do publicado aqui. Ele mesmo tinha dito. Cara, a gente tentou, a gente lutou, a gente tentou conversar com quem lida com isso e não deram nenhuma opção pra gente, cara. Não teve medida paliativa, não teve nada. A gente, infelizmente... Não, mas o PlayStation 4 não saiu por uns 4 mil, não? Não, o 4 mil foi o que vi de fora. Que é tipo, aí, por exemplo, como o Cat descolou o Switch. Quando eles vieram pra cá, que eu acho que foi um ano depois, ou 6 meses depois do lançamento, o cara, você acha até notícia disso aí, cara. O cara, eles anunciaram a produção no Brasil, o cara falou, nosso objetivo é R$800, se der até 600. E não conseguiu, cara. O cara veio ao público pedir desculpa, porque, cara, a gente tentou. A gente não conseguiu chegar nem a 1.000. É 2.200 e pronto. E ficou esse preço de 2.200 até pouco tempo atrás, cara. A diferença do Xbox One e do Play 4 quando saiu no Brasil aqui era que o Xbox era produzido aqui no Brasil, não era isso? Sim, era esse mesmo, a Sony veio. A gente já tinha investido na época isso. Do 360. Quando, no lançamento já era fabricado aqui e também era 2.100, então não tinha como descer muito mais também. É, mas nesse ponto aí, cara, até tipo assim, desculpa você entrar na conversa, mas nesse ponto aí, a Microsoft já tinha, não que isso seja uma desculpa pra Sony não ter feito na época, que depois ela colocou, mas a Microsoft já tinha uma base instalada aqui no Brasil, não só de videogame, mas de outras coisas. Então, ela já tinha o esquema já todo feito e montou, como a Sony fez. Esse que é um dos maiores, assim, problemas que a Nintendo enfrenta, né, cara? Porque, tipo, a Microsoft vende outras coisas. A Sony tem outras coisas, tinha TV, tinha uma marca forte de notebooks, de telefone e tal, e fabricava nacionalmente. Agora, a Nintendo, cara, além de videogame, tinha o quê? Então, ela ficou com as mãos atadas. Ela tinha um contrato lá, se não me engano, com a Gradiente, com outra empresa lá, que formou a Playtronic e tal, mas eles não tinham muito disso. Então, eles se sentiram acuados e foram embora, cara. Foram embora por motivos legais. E o governo da gente também não ajuda, né, cara? Sim, sim. Tanto que o negócio que querem fazer um imposto cultura, né? Mas que tinha aquele vale cultura, não queria constar videogame nessa parada aqui. Tanto que é levado como jogo de azar. Mas o que é levado de jogo de azar, tipo, quem tiver na dúvida, tipo, por que que, tipo, ah, jogo caro. Jogo caro é no console, mas no PC é diferente. No PC, jogo é contado como software. Não é contado como jogo de azar no console. Por isso que tem uma diferença nos preços. E sempre dava pra tu arrumar jogo de PC oficial bem mais barato do que de console. É, mas tipo assim, desgraça, isso é porque é fogo, caraca, a gente comentar disso, mesmo que seja um bate-papo rápido, e a gente não descambar pra uma conversa sem mais coisa. Mas eu digo assim pros novos bacharéis aí, já que já tá no estilo MDM, vamos arredondar essa porra logo. Como é que você me vem e vende o mesmo jogo no PC, falando que é software normal, tipo assim, vou pegar, vamos supor, Mass Effect, é... Mas vou pegar o Mass Effect no PC lá na Origin, pra mim, chega a mim a R$300. Quando eu vou vender esse jogo pro console, o jogo já, a mesma coisa, a mesma mídia, o mesmo conteúdo que tem dentro, ele já vira um jogo, na teoria, ele vira um jogo de azar, e aí ele recebe todos aqueles impostos e tal. Cara, isso é uma parada, tipo assim, não é inocência, os caras tiram um dinheiro forte disso. Eu não sei como é que a Ancine falou e quer definir tudo. Eu não sei como é que ela vai conseguir mudar isso, porque é uma parada muito braba que a gente sofre aqui no Brasil, entendeu? É uma questão mesmo deles não quererem. Porque se você sentar e você parar um pouco pra analisar... Cara, tu lê 10 páginas do que acontece com jogos aqui no Brasil, o cara vai fechar e vai falar assim, tá errado, pô. Tá errado, tem que mudar. Mas ninguém muda, cara, porque alguém vai sair perdendo muito. Nem 10 páginas, que é muito menos, né? Passar o videozinho do YouTube pra ir. E o legal que nessa situação de imposto, só pra lembrar que, tipo, o que nem eu falei, jogo de PC geralmente é mais barato, mas depois as, tipo, a EA e a, eu acho que a Warner que distribui aqui, a Bethesda, passaram a mão foda e começaram a lançar jogo de PC no preço de console. Tipo, jogo de console físico tá mais barato que jogo de PC, cara. É. Mas olha aí, ô desgraça, isso aí já não é de coisa não, cara. O Belo falou nessa questão do físico, né, cara? Você tem a questão do físico, tem que produzir CD, o caralho a 4, capa, encarte e tal. Só que, tipo, no console, cara, você vai comprar também, tipo, no PSN brasileiro. E, cara, o preço é o mesmo do jogo em loja. Sim, sim. E a versão digital dessa porra, tipo, se o próprio sendo digital já não deveria ser considerado como só, não, cara, ela ainda entra no mesmo esquema do imposto de jogo de azar, cara. Isso que eu acho mais bizarro dessa porra. É, isso, tipo, isso que é um negócio meio estranho, cara. Que tu pensa, tipo, ah, eu que nem falar, fica jogo de azar, mas tu pega jogo indie, o máximo que tem de diferença, que a maioria é digital, né, é tipo uns R$20, eu acredito, pelo que eu lembro. Tipo, tu vê um jogo na Steam é R$60 preço completo, daí tu vai ver na PSN é tipo 80. Eu não sei se aplica mesmo ou é zoeira dos caras. Cara, deve ter mais algum imposto em cima da empresa, bicho. Eu tenho certeza que deve ter mais algum imposto do cara ficar aqui, residência, pô. Cara, deve ter os impostos pra essa merda, cara. Eu não duvido, o governo daqui é malandro. Mas é, pelo que eu entendi, realmente é isso. Eles vão querer mudar o esquema do jogo, né, cara? Que é, pelo que eles falam, tentar mudar a classificatória do jogo pra ver se diminui o preço. Mas, sinceramente, eu acho que não vai dar em nada, não, cara. Tô sendo sincero aqui com vocês, eu acho que vai continuar a mesma merda, nada acontece perdoado. Se eles forem espertos, eu acho que eles mudam, porque eu lembro de ter ouvido um podcast, que eu acho, nem sei se existe ainda na internet, que eles entrevistaram um desenvolvedor que foi lá para os Estados Unidos trabalhar, e ele falou que tentaram abrir empresa aqui no Brasil, mas a burocracia e essas paradas de taxa era tão grande que os caras desistiram, cara. Tipo, empresa menor não tem chance, cara. Tem que, não rola. Ir lá pro outro lado do mundo pra fazer, cara. Sim, eles têm que pagar, mas existe um tipo de imposto. A gente aqui tá falando só do imposto em cima do produto em si, né, cara? Você tem todo o trabalho e desenvolvimento, mas a taxação de carga tributária, de grupo de que ele pertence e tal. Mas ainda a empresa em si ainda tem mais outras coisas para se pagar. Então, tipo, isso ainda aumenta muito mais, cara. O cara tem que pagar a locação, tem que pagar empregado, caralho, a quatro. Pô, o preço dispara, cara. A parada que a gente só tá vendo em questão do jogo, mas tem muito mais envolvido dentro desse próprio. Engloba uma parada toda. A Nintendo saiu porque realmente ela não conseguiu ajustar um preço a isso, cara. Além de que a Nintendo, acho que nem loja brasileira tinha, né? Eles tentaram fazer, mas nem isso eles conseguiram empurrar. Da Nintendo, eu lembro quando veio o Wii U, tu achava, tipo, nesse esquema que nem vem o Switch pra cá hoje, né? No mercado cinza aí, de importação, tu achava o Wii U por 1.200, 1.300. E quando a Nintendo veio oficial, o Wii U foi pra 1.800. Exato, cara. Não tem como. Tipo, ainda, ô Cash, pra mim isso ainda é preço barato, cara. Olha só o nível que a gente tá na merda. Você fala 1.800, porra, razoável, né? Porra, dá isso fazer isso com você. Olha o nível do negócio que a gente já faz. Mas eu ia falar que aqui a gente sofre com isso tudo. Há pouco tempo também, a Nvidia, não sei se vocês viram, com certeza a desgraça deve ter visto, e mais alguém que sim inteligência de computador queria ver também. A NVIDIA lançou um modelo de placas baratas, que nem a 750 Ti que saiu atrás, ela lançou a 1050 e a 1050 Ti. Cara, ela botou uns preços assim básicos do que seria, tipo aquele preço que a gente via em Babalu, preço sugerido. Pô, o preço realmente tava econômico, cara. Tava um valor, tipo assim, acho que a mais... A 1050, que é um pouquinho mais fraca, tava... Bota aí 500, 400, e a 1050 tava... A 1050 é 700. Mas aí que tá, Ken. Eu vou te, se eu te dar uma 1050 Ti na tua mão hoje... Tu vai praticamente rodar todos os jogos que tem no mercado, acho que no mínimo no médio, cara. Tu roda assim, de um jeito satisfatório. Pô, tu pagar 600 ou 700 conto numa placa boa, tipo assim, de 4 GB, que tu consegue rodar tudo de um jeito aceitável, pô, é bom pra caralho. Aí me vem a porra do mercado e, tipo assim, embotou. Pô, meu irmão, tu acha aí, no começo, quando ela saiu, primeiro que aconteceu alguma treta, que eu não sei o que, que foi, que ela ficou um tempo sumida. Na época que ela saiu, que os caras falaram, vai sair dia tal. Você não conseguia achar nas lojas e dificilmente você conseguia achar na internet. Depois de um tempo que ela começou a aparecer, cara, eu cheguei a achar a 1.050 quase valor de R$1.000, cara. Aí eu falei, pô, assim não dá, assim fica difícil, assim você mata papai, pô. Assim você mata do coração, aí não tem como. Aí pra você pagar R$1.000 numa 1.050 Ti, é melhor tu juntar o dinheiro e comprar a 1.060, entendeu? Tu já correr atrás de outra coisa. Ô, Bel, mas aí que tá, essa placa ela era só distribuída pela NVIDIA e a loja vendia? Como que era, você sabe dizer como que era o esquema ou não? Aí que tá, é a parada do preço sugerido aqui do Brasil. A NVIDIA foi, fez a parada, entregou na mão, o lojista vai lá e compra e fala assim, ó, o preço sugerido que eu tenho pra essa placa é a mesma coisa que a gente via aqui no Rio, tinha muito isso, aqui no Rio, vou te dar um exemplo. Aqui no Rio você vai comprar um sorvete, na época, vai comprar um Magnum. Aí o Magnum tá lá R$8. Aí, porra, caralho, Magnum R$8 e tal, preço sugerido, papapá. Quando você vai numa, tipo assim, zona sul ou você vai na praia, cara, o preço do Magnum dispara. Você compra 11, 12, 15. Entendeu? Sendo que o preço sugerido tá lá, que é 8 conto. Aí os caras fazem o seguinte, jogam um adesivo por cima e coloca lá que é R$12. Foi o que aconteceu com a placa, cara. Ô, Pelo, não precisa nem ser sorvete. Água. É assim. Sim. Isso aí, entendeu? É. Mas aí que tá. A justificativa da para quem? Só pra, tipo assim, acabar o raciocínio. A justificativa que os caras dão, tipo, lá na praia, que, tipo assim, pô, me ferro, vem aqui pra praia, fico andando na areia e tal, realmente tem que cobrar mais caro. Agora a placa, mãe, o que ele fez? Ele veio, chegou uma caixa lá na loja dele e o cara vai vender, tipo, um preço absurdo. Entendeu? Aí é sacanagem, pô. Aí é sacanagem. Eu vou defender que o vendedor, Belo, como eu falei, o cara também, dependendo da maneira como ele consegue essa porra, ele tem que tirar um lucro dele. Às vezes, se o cara, dependendo do que ele paga, da maneira que ele consegue essa porra, pô, ele, às vezes, aplicar o preço sugerido não dá lucro pra ele, cara. Às vezes, ele até tem perda nesse esquema. Se eu não me engano, tem toda uma questão de quanto você paga por um varejo e tal. De tantos num lote dá tanto e tantos num coisa. Isso fica meio foda pro cara, né, cara? Se o cara procura isso em um meio alternativo, tipo, ele vai lá e compra na lojinha virtual lá do Soul Jones, lá nos Estados Unidos, pô, quando vem pra cá, ele também tem que botar o preço lá no alto. Só nesse caminho todo ele já toma tributação de imposto da receita, né? Porque chega e ele já toma isso. Tipo, ele ainda vai ter que compensar a porra do tempo que ele ficou sem essa placa pra vender, porque, tipo, com certeza vai ter ninguém que vai estar fazendo pré-venda ou caralho a quatro, e ele não vai ter como bancar isso, e depois disso ainda ele vai ter que encarar o encalhe depois que vai ficar, porque ninguém já deve ter conseguido uma placa melhor com outra pessoa. É, mas o foda é que eu também acho que ele tem que tirar lucro disso, independente da NVIDIA botar lá o preço sugerido. E se o cara comprar, e tipo assim, o cara compra essa parada, botando aqui em exemplos, o cara compra 1.050 Ti por R$600, e ele vende por 650, o lucro dele é baixo. Ele realmente tem que vender por uns 700, 750, papapá, não sei o quê. Mas, caraca, o valor chegar a R$1.000, cara... Sim, mas aí é que eu tô te falando. Esse cara, ele não paga... Ah, o preço sugerido é R$600, mas ele não paga esses R$600. Ele já entra pagando mais, dela. Esse que é o grande problema desse tipo de negociação. Pra ele ter um lucro, ele talvez devesse vender por uns 700. A placa 500, ele deveria vender por 700. Só que ele paga os 700, cara. Ou seja, pra ele conseguir lograr os 700, ele vai ter que subir pra 1.000. A galera aqui, tipo... Eu entendo até o vendedor. Mas a galera aqui, eles... Em certas coisas, eles viajam, cara. É, eu tava vendo da questão do Mini NES. Lá nos States, teve uma galera que chegou... Acho que até esse papo da higiene que eu mandei pra vocês. Os caras falando de quanto acharam o Mini NES e tal. Falei que o papo foi interessante. Porque a galera... o pessoal que tava conversando lá já tinha trabalhado com a Nintendo... E, tipo assim, nego é apaixonado por videogames, mas gosta muito da Nintendo porque, cara, ela é raiz, né, cara? Ela tem... A galera, eu que comecei, cara, você fala de Nintendo, não tem como. Eu vou lembrar do meu Dynavision lá, que, querendo ou não, era rateado mesmo, não era Nintendo original, mas rodava jogos da Nintendo, meu Super Nintendo, que eu ganhei de presente do meu pai quando era molequinho. A gente lembra, e o cara, enfim, a questão do Mini NES. O cara foi lá, procurou o Mini NES lá fora, e nego já tava vendendo o Mini NES, uma parada de $50 a $150, entendeu? Acontece em vários âmbitos. O ruim é que pra gente aqui do Brasil, quando o cara vai meter a mão, filho, ele mete a mão lá dentro do coração. Ele não, não, tipo assim, não quer ter o pulmão, ele não quer ter o rim, ele quer ter o coração. É que nem a parada do Switch. Pô, Cat, tu comprou o Switch por quanto mesmo? Mil e... Duas pila. Aí me vem, caraca, as lojas americanas e me vende por 3.500, cara, o videogame. Beleza que lançamento, 3.500, cara. A versão básica do console, gente. Peraí. Cara, eu quero mais... Belo. Deixa eu só fazer uma correção aí. Ah, no Submarino também tá 3.500, mas tanto o Submarino quanto o Americanas, eles, na real, revendem, né? De lojas tipo, menores que põem, anunciam no Submarino. Inclusive, deve ser a mesma loja que eles buscam esse preço, mas, na real, não é Americanas e o Submarino. São outras lojas que estão vendendo através deles, desses sites. E aí entendi. Que entra aquilo que eu falei. Com certeza esses caras, eles não estão pegando a varejo pra Nintendo. Eles são, me dê um carregamento de, sei lá, 500 Nintendo Switch. Com certeza eles devem estar comprando num site qualquer uns 30 Nintendo Switch e porra, meu irmão, vou comprar por tanto e vou vender por tanto. É, eu tenho certeza, cara, pra chegar a 3.500 é essa a maneira que eles devem estar pensando. Bom, considerações finais sobre os assuntos de hoje, tem alguma? Vamos esperar a Ancine ver a posição que a Ancine vai tomar, né, cara? Espero que seja uma posição que beneficie não só a gente, mas o mercado de games em geral, né? Tomara. Tomara. Boa sorte pro Switch, né? É, não, seria uma boa se a Ancine fizer. Vamos ver o que vai dar. Cara, não, a Nintendo acho que não vem pra cá tão cedo, cara. Esquece isso aí por enquanto. Compre seus Switches por fora, cara. Não... Isso eu acho que é o principal, cara. O Nintendista, tipo, quer comprar, mas, velho, não, a Nintendo tem que voltar pro Brasil. Não se alimenta de esperança, não, cara, que vocês vão quebrar a cara de novo. Deixa como é tá. É verdade. Aproveita a onda como tá. Sobre a Ancine, cara, só o tempo dirá. Eu, sinceramente, acho que vai dar em nada. Nada com a série que acontece feijoada e a gente vai estar comprando o jogo a R$300. Então é isso aí, né? Caralho. Sinceramente, vai dar porra, né? Sério. De graça, o Ken totalmente... Cara, a última vez que a gente viu uma ação dessa foi o tal do jogo justo, todo mundo tomou no cu, né, cara? Então porra, eu quero ver. Alguém não tomou no cu porque alguém saiu com dinheiro de lá e bacana, né? Exato, alguém agora trabalha na Bethesda, né? Porra, filha da puta. E as lojas se livraram daqueles BioShock 2 entalado lá. Show de que é isso? Cara, um dia a gente tem que falar dessa Gods ain't gonna help you, son. You'll be sorry for what you've done. Then God's gonna hurt you, son. You'll be sorry for what you've done. You'll be sorry for what you've done. Thank you.